Olá, senhoras e senhores. Vamos começar agora nosso piloto, que é um podcast onde a gente ainda não tem um nome, a gente vai descobrir esse nome mais pra frente, eu acho. Eu sou o Valente, estamos aqui com o meu caro amigo Bird. Aqui é o Carlos, e eu sou especialista em porra nenhuma. Bom, nesse piloto a gente vai testar algumas coisas, a gente quer ver no máximo uns 40 minutos de podcast e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia e como o nosso mundo está envolvido com tudo isso e todas essas coisas malucas que vêm aparecendo por aí. Inclusive, Elon Musk, um abraço, tamo junto. Bom, vamos começar falando sobre, cara, tecnologias inovadoras. A gente deu uma pesquisada um pouco antes para não ficar parecendo um bando de imbecil falando um monte de merda. Tudo bem que a gente vai cagar um monte de regra aqui. E vai ser normal. Provavelmente a gente vai falar muita merda. Exatamente. A tendência é que a gente cague um monte de regra e não saiba muita coisa, porque essa é a ideia. Só que vamos falar do que a gente quer falar. Então, tecnologia inovadora. A gente deu uma pesquisada e a gente viu umas coisas bem interessantes, como, por exemplo, gel 5 vezes mais forte que o aço. Eles desenvolveram um gel que é 5 vezes mais forte que o aço. Hoje, cara, você consegue imaginar as infinitas possibilidades disso, velho? Cara, eu tô imaginando um carro feito de gel. Isso vai ser sensacional. Eu não sei se um carro vai funcionar, mas, tipo, eu tô imaginando, sei lá, como é o nome daquele cara das amoeba? O Rezende. Ele cobriu um carro dele com amoeba. Eu imagino que ele não vai precisar de um Ele carro. vai cobrir o carro dele com outro carro agora. Ele vai cobrir o carro dele com aço, ou com uma coisa mais forte que aço. Isso. Eu só não sei exatamente, tipo, o peso desse aço. Ele é tão maleável assim que a gente consiga realmente fazer alguma coisa assim. Então, Mas, realmente. a gente não sabe muito bem como é que, se isso é muito caro para fazer, provavelmente deve ser. Mas a matéria que a gente viu relacionada, ela era um cara tava literalmente pendurado em um pedaço de gel, assim. Era um ser humano pendurado no gel. Era uma coisa muito maluca. Cara, isso dá pra. Talvez dê pra criar um super-herói, mais ou menos, nesse nível, É, assim, não. sabe? Daqui a pouco, quando as inteligências artificiais evoluírem mais um pouco, a gente vai criar um nanocérebro para ela que faça nanopartes de corpo onde ela consiga controlar um gel específico, aí esse vai ser o corpo dela. Caralho, não, aí, Aí tipo, eu já tô indo longe, né? muito revolução das máquinas, tá ligado? Muito Ah, medo. mas relaxa, a gente tá caminhando para isso. Outra coisa, a gente viu 3D Metal Printer. É uma impressora 3D de metal. Ela não usa mais aqueles filetezinhos de plástico para fazer as impressões 3D. Obviamente essas ainda existem, né? E são muito legais. Eu gostaria de ter uma. Pena que a gente mora na porra do Brasil, que custa 20 mil reais uma dessa. O que é sensacional desse ponto é que uma empresa de armas, ela já conseguiu fazer uma arma com os materiais que já existiam na época da impressora 3D. Então eles fizeram tipo uma arma meio de plástico e totalmente funcional. Então agora que você consegue enfiar metal nessa, na impressora 3D, tipo, agora virou sem limites mesmo. Você vai fazer a porra que você quiser lá e é isso aí, vamos sair. Se eu não me engano, o único problema da arma de impressão 3D de plástico era que ela aquecia muito fácil e ela ficava torta, ou era uma parada assim, tá ligado? Porque ela aquecia muito É, fácil. não, real. É Ela real. dava Não tipo tem como. 3 tiros e aquecia. É, sim. Então, Concordo. Mas então, aí agora com a agora que eles estão. possibilidade do metal, né? É, agora que eles estão indo pro metal. Agora não tem mais desculpa. Agora pelo menos uma pistolinha o nego vai conseguir fazer. Então, cara, você tipo, imagina só fazer, sei lá, de repente. Eu tô conseguindo imaginar também sei lá, um colete à prova de balas feito de gel, sabe? Desse gel de aço. Ah, sim, mas novamente só precisa ver o peso, essas coisas, porque não quero ficar carregando um colete de 200 quilos em cima de mim que eu não consigo Faz andar, assim. sentido. O colete Mas. atual ele é feito com o quê? Com fibra de vidro, alguma coisa do tipo? Fibra de aço? Eu acho que é alguma coisa assim. É, eu sei que é fibra de alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. Fibra, não fibra de fibra. Fibra de fibra. É, eu não sei o que que é, mas é alguma coisa do tipo. E imagina só, uma coisa do tipo, esse gel virando, sei lá, se ele for leve, se ele for acessível, digamos assim. Ah, sim, é um material muito legal pra você fazer várias coisas, né? Sim, pra mudar e essa várias coisas. 3D Metal Printer vai chegar um dia que as pessoas vão conseguir comprar metal na sucata e fazer seu próprio carro, tá ligado? É, ou então, tipo, sei lá, você bateu o carro, você precisa trocar o para-choque, você não precisa comprar o para-choque ou importar ele. É, você quer ter uma calota personalizada pro seu carro? Nossa, isso vai ser sensacional. Cara, nossa, imagina só o quanto de calota louca vai ter por aí. O quanto cara personaliza até a lataria dele, faz uns espetos assim. O quanto de designer 3D vai tá cobrando pra fazer calota de carro. Fora dos limites. Imagina a quantidade de carros daquela combinação sensacional de verde, amarelo e não sei o que vão ter com a possibilidade de você personalizar, tipo, sua roda, sua lataria. Você vai ver uns carros mutantes assim na rua, assim, sabe? Nada com nada. Você não vai entender o que tá andando. É, e a gente, pensando nisso, a gente consegue chegar numa conclusão bem rápida de que a gente tá caminhando pra uma mistura de Mad Max com algo futurístico, sabe? Um steampunk Mad Max da vida, sabe? Um steel neopunk. Daqui a pouco eles vão criar alguma forma diferente de água pra você tomar também. Ah, e claramente. A gente entra no full Mad Max, sabe? É, exatamente. Bom, bora pra mais algumas coisas. É, eles já estão inventando ou estão chegando perto de alguma cura pro Parkinson, a gente não sabe exatamente o que é. É. Carlos, você leu mais dessa matéria, fala aí dela. É, cara, pelo que eu vi, eles já estão usando a nanotecnologia para fazer algumas alterações dentro do corpo do paciente. E isso mostrou um certo avanço, uma certa melhoria no Parkinson, que é uma coisa que constantemente atrapalha aí o pessoal. E mais invenções tecnológicas aparecem para tentar ajudar esse pessoal. E agora, aparentemente, eles estão conseguindo caminhar até com uma possível cura aí, né? Uma possível melhora dos sintomas e da doença em si, né? E aí, sei lá, o ponto que eu achei interessante é que a gente pode ver o potencial que a tecnologia tem até para as outras áreas, como medicina, por exemplo. Que às vezes sim, você... sim. Não é só fazer arma... Robô gigante. É, e arma e robô gigante que a tecnologia vai servir, né? É, exatamente. Tipo, você falando do Parkinson, do cara do Parkinson, eu lembrei de uma coisa. Tem um vídeo que eu vi recentemente que, se eu não me engano, era a Google que estava desenvolvendo uma colher para quem tem Parkinson. Então... Ah, sim, que daí pode... O eixo da colher, ela não se mexe. Exatamente. Se mexe um extremo, que é onde o paciente vai ficar tremendo, e no outro eixo, tipo, fica estável pra ele conseguir comer, pra ele conseguir utilizar. Exatamente. Muito o que... legal, cara. A minha avó, ela tinha Parkinson, e eu presenciei isso várias vezes. Quando ela ia tomar um copo d'água, eu sempre zoava que ela fazia um furacão no copo d'água, porque... Era tipo, ela balançava o copo pra caralho, tá ligado? Então, às vezes, atrapalha pra caramba. E esse tipo... Parece que não, parece são atividades... É, parece simples, que, mas... ah, não, a pessoa só vai tremer. Não, cara, atrapalha, assim. É bem chato. É. Ainda mais se uma pessoa que já é de idade e já tá... E já tem outras coisas pra se preocupar na parte física e tudo mais. Então, esse tipo de coisa são detalhes que vão ajudar bastante, sabe? A gente consegue colocar o link das coisas que a gente tá falando num post ou alguma coisa? A assim? Gente consegue, só tem que ter saco mesmo. Ah, sim. É, quem sabe, ó, se Deus quiser, vai ter aí. Se não, tem o Google também, que é quase Deus. É, só jogar aí cura do Parkinson ou alguma coisa assim que você vai achar. Bom, deixando de falar da cura do Parkinson, uma outra matéria falando sobre fim de smartphone, que uma pesquisa apontaria o futuro fim dos smartphones, que estaria próximo. Você acha isso? Várias empresas já começaram a falar sobre isso, né? Porque o smartphone foi o que tirou todo mundo dos PCs e dos desktops e tal. E agora eles querem saber qual que é o próximo passo, né? Eu acho que o Google tentou com o Google Glass, alguma coisa assim, mas eles depois jogaram um pouquinho pra debaixo do tapete, ninguém mais ouviu falar de nada e ele ficou lá, né? É, então, é muito relativo você falar tá próximo quanto, porque é meio difícil, né? Porque, por exemplo, de evoluir de um celular para um smartphone demorou uma cota bem boa. E acho que para, pelo menos, eu não vejo, pelo menos nos próximos, sei lá, 20 anos, o smartphone indo embora, sabe? Ah, não sei se tanto tempo assim, hein? Tecnologia muda bem rápido. Eu tô pensando algo mais próximo dos wearables, assim, sabe? Tipo, o cara tá colocando internet na sua camiseta, no seu óculos, no seu relógio. Então, o relógio tá até agora... próximo de você, assim, sabe? Então... O relógio até agora foi, de todos esses que eles já tentaram fazer, o que mais pegou, parece. Só que ainda assim ele é meio que dependente de um celular. Ah, sim. E mesmo tendo relógio e tudo mais, eu acho que ainda tem bastante limitação, como a tela é pequena. Hoje em dia a gente vê que tem sempre aquelas imagens de comparação, que antigamente os celulares eles eram gigantes, aí eles foram diminuindo de tamanho, aí agora eles voltaram a ser gigantes. Por causa que agora a gente quer ter tela melhor, Full HD, os caralho. E... Uhum. É, agora a gente vai ter a tela flexível, né, da Samsung logo. Exatamente. Logo. Eles já prometeram que o celular vai ser dobrável, então, sei lá, não imagino isso. Mas exatamente, e eu não acho que, de repente, um relógio vai conseguir substituir uma tela grande onde muitas pessoas, por exemplo, assistem Netflix, sabe? Ah, sim. É que depende muito do tipo de uso da pessoa, né? Realmente, para ser um Netflix, você não vai querer usar nada menor que um celular. Então, por isso que eu acho que é muito pesada a palavra fim do smartphone, sabe? Ah, sim. Ah, mas por exemplo, se tivesse alguma forma, sei lá, um óculos ou uma lente mesmo, que você pudesse já responder seus e-mails ou alguma coisa assim, já ia ser sensacional, entende? Ah, já ia tirar um pouco do uso do celular, não ia matar ele, mas ia tirar alguma coisa dele, assim, tá? Porque, tipo, na minha concepção eles inventam primeiro no computador, pra depois fazer uma versão mini dela, sabe? Ah, sim. É. Que é basicamente o smartphone, o relógio e tudo mais. Eles vão fazendo as versões mini, o tablet e tal. E eu não vejo nada saindo desse padrão mesmo. É, eu também dou um bom tempo aí, acho que uns 10 anos, mas 20 eu não sei, cara. Eu não sei se... Mas pode ser também, eu não sei. Que... Depende muito do comportamento dos consumidores, no fim das contas, né? Não só das empresas. Sim. E normalmente, principalmente o Brasil, ele é muito difícil para adesão de tecnologia nova, assim. Você sempre fica com um pé atrás, tipo, não, será que esse bagulho funciona mesmo? E não só isso, né? Ela vai chegar no Brasil, pelo menos, num preço salgado. Ah, é, exatamente, também tem essa. E isso vai impossibilitar muita gente de comprar. Real. Só você pegar os exemplos de coisas, tipo, impressora 3D, drone, qualquer coisa que chegou aqui, chegou custando o olho da cara, né? É console mesmo, a gente chega a pagar 3 vezes mais do que o normal. É, você vende seu carro e compra as coisas. Isso. Bom, vamos passar por isso agora e vamos falar da Boston Dynamics, que é... Recentemente a Boston Dynamics falou... Eu não sei exatamente se é da Boston Dynamics, acho que sim, porque eles que são... os precursores, os que avançam mais rápido e que sempre tem notícia na mídia sobre os robôs deles, de caminhada, de andar e tudo mais. Todo mundo já viu aquele vídeo do cara chutando o cachorro robô lá, que abria a porta e tudo mais. Todo mundo já viu, isso é da Boston Dynamics. Pra quem não sabe, a Boston Dynamics é uma empresa que estuda exatamente essa parte de robôs, e eles fazem umas tecnologias bizarras, do tipo... Um robô de 4 patas que é perfeitamente estável, você pode chutar ele, que ele não derruba o que ele tá segurando. E aí os caras dão várias usabilidades pra isso, né? Eles têm até um Atlas, que é um robô que, tipo, é uma pessoa, assim. Ele carrega caixas, ele pula, ele faz várias sim, coisas. Sim, sim. E se eu não me engano, a própria Boston Dynamics, ela conseguiu desenvolver um robô que corre igual a um ser humano agora. É recente, faz pouco tempo. Agora esse robô, agora ele corre que nem um ser humano, tá ligado? Coisa louca, né? É, você imagina quando eles substituírem os policiais por esses robôs, assim, né? Tipo, eles botam uma arma, um cacetete nele, E ele corre atrás não, das pessoas. Não vai ter a dúvida na cabeça do robô. Ele só vai, tipo, fazer o que ele é mandado pra fazer. Executar uma parada. É, a gente já entra um pouquinho mais naqueles eu robô da vida. É, então, a única coisa que... quando eu imaginei, tipo, robôs correndo, a única coisa que eu consegui pensar é o eu robô. A única coisa. Exato. Ao mesmo tempo, você vai ter a parte boa do eu robô, que é você ter o seu assistente pessoal robô, que vai fazer as coisas que você não quer fazer, né? Mas você vai ter o lado ruim, que um dia ele vai se rebelar contra você. Provavelmente vai tentar te matar. Antes do mundo acabar, a gente vai se beneficiar bastante deles. Mas depois vai ser um problema. Exato. Bom, essa parte da Boston Dynamics é uma coisa maluca. Eu não sei, sinceramente, como que vai funcionar daqui pra frente. É, eu tava vendo, parece que eles vão começar a vender os robôs dele, né? Sim, os robôs cachorro vão ser os primeiros. Ah, não. É bonitinho, mas é meio creepy também, né? Ah, mas você pensa pelos benefícios, né? Tipo, você não tem que limpar a sujeira, você não tem que levar pra passear, você não tem que fazer nada com ele. Ele só vai existir lá e... Tá, mas a teoria... Provavelmente você não tá comprando... te assustar em vários pontos, assim. Você não tá comprando um robô pra ser um bicho de estimação. Você tá comprando ele porque ele, sei lá, segura coisa sem derrubar, mano. É, vai ser minha mesinha de centro, né? É, você vai dar um copo d'água pra ele, porque quando você tiver com sede, ele vai tá lá, porra. Não, eu acho que de fato eles não substituem os bichinhos, né? Os bichinhos são sensacionais. Mas, sei lá, né? Bizarro. Eles vão começar a entrar no mercado agora, então você já pensa que o bagulho do meu robô tá mais perto do que a gente pensa, assim, sabe? Aí é nesse momento que os ricos pulam de alegria. Os ricos não, né? Os milionários, porque eles vão ter uns três em casa só pra brincar Isso é real. Brincar de rodeio, né? Um deles vai ser só pra ele chutar mesmo, porque... É. Porque sim. Porque sim. Pra ele mostrar pros amigos que o robô não derruba os bagulhos. É, ele fala, olha só. Aí ele dá um chute. E os outros dois vão estar carregando coisas reais pra ele. Assim. É, os outros dois vão ser os mordomos. Isso, exato. E passando da Boston Dynamics, a gente agora vai falar do Elon Musk, que mandou o carro pro espaço recentemente, todo mundo sabe. É, virou notícia em um monte de lugar. Acho que ele... Acho que foi a primeira... pessoa que mandou carro para o espaço definitivamente, né? Mas... Primeira pessoa que mandou carro para o espaço. Carro para o espaço definitivamente, mas, porra, não, faz umas coisas muito malucas o Elon Musk. Tipo, esse cara, ele é totalmente sem barreiras, assim, né? Primeiro ele tinha aquela ideia louca lá de, não, dava para lançar um foguete a um custo muito, muito baixo, e aí ele fez a SpaceX. E, tipo, com os resultados, e agora ele já tá conseguindo fazer uns lançamentos, uns testes. Até acho que esse negócio do carro foi um teste dele, né? E uma jogada de marketing, by the way, né? Por causa que ele tem um carro, uma marca de carro. Porque ele jogou um Tesla, né? Não é à toa. Exatamente. E sei lá, esse cara não para, né? Tipo, cada vez que você olha coisa sobre ele... É engraçado que acho que uns 5 anos atrás, eu não lembrava de ouvir tanto falar dele assim, sabe? Foi de uns 5 anos pra cá que ele, tipo, o maluco não para, sabe? É, então, eu já tinha visto algumas coisinhas sobre ele, eu vi que ele tem um livro, eu não li, mas tem um livro que conta da história dele, as coisas que ele queria fazer e tudo mais. Mas, realmente, ele é um revolucionário de pouco tempo, assim, né? Ele é um cara que tá... Mas ele já fez umas coisas bizarras e ele já tem mais coisa aí pra entregar agora, que ele já tá prometendo já, e é bizarro, cara, é bizarro. Para que a Tesla é uma marca de carro sensacional, né? Ela por si só já seria uma empresa muito foda. Sabe que eu nunca vi? Eu só vi o carro que ele lançou pra sei lá, pra Marte, pra sei lá pra onde que ele lançou essa porra. Cara, os carros da Tesla, eles são muito, tipo, eles usam muita tecnologia, assim. Então o carro funciona à base de luz solar. Ele tem várias coisas, tipo, de segurança, de eletrônica, que é toda diferente, toda personalizada, e ele é sensacional, é cara. Tesla é uma marca muito legal. Só que, obviamente, é inviável ter um Tesla aqui no Brasil, sem chance nenhuma. Ah, deve ter algum cara muito rico que tem, tipo, sei lá, o Galvão Bueno. Por quê? Ah, tá bom. É, vou deixar passando. O Galvão Bueno deve ter um. E o Elon Musk, ele também tá trabalhando no Hyperloop, né? É, que é outro bagulho gigante. Que é... Ele quer falar que é um novo meio de transporte, né? Isso. Ele adicionar mais um nos quatro convencionais, né? Os nossos aéreo, terrestre, aquático e rodoviário. Ferroviário, isso, é. E ferroviário, isso, exatamente. E, o Hyperloop, ele é uma tecnologia bem legal, se ele conseguir entregar do jeito que ele tá prometendo mesmo, tipo, as viagens. Eu acho que é difícil porque, por exemplo, ele vai causar um prejuízo bem grande em companhias aéreas, por exemplo. Porque você gasta horas viajando de avião pra ir de um ponto a outro e o cara vai entregar um bagulho que você viaja em minutos. Né? Então... Então, a gente precisa ver exatamente qual vai ser o tempo em relação de um pra outro, mas... Ah, pelo menos eu acho que voos locais eu acho que vai diminuir bastante. Ah, sim. Eu acho que voos locais, uma parada que demoraria uma hora e meia, já deve diminuir pra uns 40 minutos, 30 minutos. Ou menos até. É real. Deve ser algo nesse naipe. E pra quem não sabe o que é o Hyperloop, ele faz um túnel debaixo da terra, como se fosse o túnel do metrô, digamos assim. E ele faz... Um ar comprimido. Ele faz uma cápsula de passageiros com ar comprimido, é isso, né? É, mais ou menos, ele um, tipo um air hockey com uma cápsula que vai num espaço sem pressão, assim, tipo, ele vai direto. Então... E você é a bala. É mais ou menos isso. Ele vai fazer mais ou menos por aí. Ele vai te catapultar de um lado pro outro. Cara, o Elon Musk também, ele é da... Acho que, não sei se foi pela SpaceX que ele fez, ou se foi por essa Boring Company, que é a empresa que vai entregar o Hyperloop. Mas uma dessas empresas, durante um tempo, vendeu lança-chamas. Just because, tá ligado? Tipo, não teve nenhum motivo. Foi só porque, tipo, agora a gente vende lança-chamas. E aí uma quantidade... Eles pegaram uma quantidade limitada de lança-chamas e eles venderam, assim, tipo, mas... Por no reasons, assim, sabe? Pô, eu tô... porque é Elon Musk, entendeu? Tô com um tempo livre aqui, faz uma meia dúzia de lança-chama aí. Então, esse cara, ele é realmente no limits, tá ligado? Acho que ele, sei lá, mano, o que pode vir? Vixe, cara, sei lá, do jeito que ele tá, ele vai ser o primeiro a descobrir vida em outro planeta, tá ligado? Tipo... Ele vai ser o primeiro a pegar a terra de Marte e fazer tijolo. Se não me engano, se não me engano, ele foi o primeiro a conseguir fazer um foguete voltar e pousar em pé na Terra. Ah, teve isso daí também. Tipo, que ele... isso é muito bizarro, cara. Porque até então pra você não... pensa, tipo... Porque é muito caro você perder as partes do... Isso, é. E aí você barateia o custo trazendo de volta e podendo... Exatamente, poder reusar ele. E, cara, isso é bizarro você pensar que o foguete chega nesse nível de... pousar de volta, e eles têm um nível de acuricidade lá, de precisão, que é, sei lá, bizarro, cara, é bizarro. É papo 80%, uma parada assim. Bizarro. Eu não sei o que esperar desse cara não, velho. Eu não sei também, eu acho que ele vai ser um dos caras que vai matar a gente, mano. Ele vai inventar um robô que vai escravizar a raça humana. Por enquanto a gente se diverte com as coisas malucas que ele faz. Exato. A gente não consegue, aproveitar muito as coisas que ele faz, porque tá muito fora da realidade, da nossa realidade, assim. Mas é engraçado ver as evoluções que ele faz, né, pelo mundo, né? Se bem que o Hyperloop, acho que vai ser mais viável para as pessoas usarem mesmo, assim, né, verem. Eu acho que provavelmente vai ser muito mais caro que uma passagem de avião. Ah, cara, ele prometeu um dos Hyperloops lá, eu não sei quantos que ele vai entregar, não sei direito. Mas um deles, aparentemente, vai ser de graça. Tipo, você não vai pagar. Caralho, que pica, mano. Deixa eu ver se... Até dá uma merda. Aqui, ó. Musk mostra túnel do Hyperloop e promete viagens gratuitas em Los Angeles. Ah, olha só. Então, tipo, não vai ser tão caro não, mano. Ele vai... Ele tem até um videozinho do Instagram dele aqui mostrando como é que tá o andamento do negócio. Segue o Elon Musk no Instagram, cara, gente boa. Nossa, real. Se você quiser... Se manter atualizado sobre loucuras da tecnologia, segue o Elon Musk. Bom, bora falar de outra coisa que é realidade virtual e aumentada. Qual das duas você prefere, meu caro amigo Carlos? Cara, eu honestamente prefiro a aumentada. Eu sei que ela tá um pouquinho mais capenga que a virtual, até eu acho. Mas eu gosto de não precisar usar tanta coisa para entrar na realidade, sabe? Porque senão você fica uma coisa meio... Você se, sei lá, você sente artificialmente lá dentro. É meio irônico falar isso, porque o objetivo é esse. É bizarro, né? Mas, tipo, você com óculos na cabeça, uns bagulho na mão, assim, você não consegue ter a imersão total, assim, sabe? A realidade aumentada, por exemplo, você tem ali o exemplo do Pokémon GO. Tipo, cara, você se sentia brincando com os Pokémons ali no meio do bagulho, entendeu? Sim, então, tipo, eu ia falar exatamente a mesma coisa. É, então, tipo, você tem lá, você tá no parque, você vê lá o Pokémon, você interage com ele e coisas assim, né? Ele, tipo, ele tá numa posição que você consegue ver na câmera real. Tipo, se você mexer a câmera, ele desaparece, ele se mexe também. Então, tipo, é... Dá uma imersão maior, apesar de que não tá tão evoluída quanto um VR, assim, sei lá. Mas... Eu acho que o fato de... Da realidade aumentada vir para celular, que é uma coisa que todo mundo tem hoje em dia, e o VR, ele, e você tem que comprar todo um kit, ele, tá ligado? Ele perde muito público nisso. Provavelmente deve ser uma experiência muito da hora e tudo mais. Eu já vi várias coisas com VR muito legais, cara. Sim, principalmente na área de terror, esse tipo de coisa, sabe? Eles têm investido bastante na parte de jogos, na parte de várias coisas com VR. Sim, como é que é o nome? Aquelas, tipo, filme... Não, é jogo interativo, que é quase um filme. Vixe, tipo, mais ou menos esquema da Telltale, não? Não necessariamente esquema da Telltale, mas algo no naipe, sabe? Não vou saber dizer agora. Então, eu acho que tem coisas legais, mas eu acho que o fato do preço ser também uma coisa muito alta, ele meio que tira muito público dele. E a realidade aumentada não, né? Imagina só um dia a gente chegar e poder jogar de repente um Yu-Gi-Oh! Com realidade aumentada. Então, chegaram a falar que ia ter um bagulho assim, né? Mas é... Um dia aparece, é que nem o Pokémon GO, ele também, todo mundo falava e um dia aparece. Eu sei que atualmente, tipo, tem muito mais investimento na parte do VR, né? Tipo, você tem a Sony, a Microsoft, tipo, grandes players do mercado investindo, e a realidade aumentada nem tanto assim, né? Mas, sei lá, eu acho que por causa dos wearables é bem mais complicado. Sim, com certeza. E até porque ele é muito mais voltado pra jogo do que pra qualquer outra coisa, né? Cara, será que... Acho que não sei se tem muito a ver com esse assunto de realidade aumentada virtual, mas será que algum dia eles vão inventar um 3D que presta, sabe? Tipo... Você vai no cinema assistir um filme e aí ele realmente ser 3D, um 3D bonitinho, não uma sensação de profundidade só, sabe? Eu acho que se eles fizessem alguma coisa, tudo bem que fazer isso seria muito trabalhoso, mas eles poderiam fazer alguma coisa no naipe de juntar o VR junto com a... Sabe o 360, vídeo 360 do YouTube? Onde você pode navegar pelo vídeo e tudo mais? Sei. Então, que sempre ia ter aquela pessoa que não sabe controlar a câmera. Exatamente, isso que eu ia falar. Eles devem ter mais pensado nisso, só que eles devem ter pensado. Vai ter uma pessoa que vai perder uma parte do filme porque ela vai estar olhando pro teto. Então ela vai estar com a câmera travada na parede, assim, ó, e não vai conseguir voltar. Sensacional. Mas eu acho que uma coisa misturada, assim, seria bem interessante, tá ligado? Então, eles poderiam também travar, né? Tipo, porra, o cara consegue ir, tipo, esses 180 graus aqui, ó, e aí ele só anda aqui. Sim, mas aí ia tirar um pouquinho da imersão, mas a gente sacrifica isso pra não ter o maluco olhando pra parede enquanto tá rolando o filme pra gente. Tem uma olhando pro chão. Bom, recentemente também saiu uma matéria sobre o Google Assistant marcando, tá escrito appointment, só que eu não consigo lembrar a palavra em português. Marcando seus compromissos. Compromissos, assim. Exatamente, marcando seus compromissos. Então é basicamente o sei lá, Siri, não é a Siri, é a Cortana, não. Tá, a Siri e a Cortana são os assistentes pessoais da Apple e da Microsoft. Do Microsoft? A Cortana é do Microsoft. Da Microsoft. Isso. Google é? A do Google é. Eu sempre falei ok, Google só, então não sei. É a Joana. A gente vai nomear de Joana agora. Isso, tá bom, pode ser. Cara, o vídeo de anúncio foi sensacional. Tá? Então, eu vi lá o cara. Tipo, o Google Assistant fazendo ligação pro seu cabeleireiro, tentando marcar um appointment. E tipo, às vezes o cabeleireiro respondia pra ela, tipo, ah, não tem esse horário, mas eu tenho esse, serve? E aí o Google Assistant tentando adaptar pro que você falou pra ele, sabe? Tipo, ah, marca qualquer horário entre as 10 e as 12. E aí ele fica tentando botar alguma coisa dentro desse range que você passou pra ele. E se ele consegue, ele marca e ele coloca no seu Google Agenda e você não perde o seu compromisso. Sensacional. Cara, isso imagina daqui um tempo, tipo, quando todo mundo estiver acostumado com isso, sabe? Então, pra mim, que eu odeio falar no telefone, não me ligue nunca. É uma maravilha, tipo, eu não preciso mais ligar pra agendar meu cabeleireiro. Tudo bem que já tinha algumas coisas pela internet, assim, né? Tipo, pedido de comida. É, pedir comida pela internet. Mas tipo, velho, se eu só precisar falar pro meu celular, ou, marca meu cabeleireiro, sei lá. Vai ser sensacional. Sim, verdade. Cara, imagina só, porra, eu falo isso porque às vezes tem que agendar um médico, uma parada assim. É, não é muito trabalho, mas é chatinho você... Nossa, imagina só ter que pedir pro cara da NET vir arrumar porque a NET não tá funcionando. Nossa, se isso for via... Nossa. É que eu não acho que o Google Assistant ia conseguir lidar com a NET, cara. Ninguém consegue lidar com a NET. É, isso seria meio complicado. Mas, porra, imagina só que louco. É, eu só acho que, tipo, talvez nos Estados Unidos e tudo mais, o pessoal já esteja um pouco mais acostumado com essa parte de assistentes virtuais e tudo mais. Mas aqui no Brasil eu tenho certeza que ia ter uns tiozinhos de 60 anos de idade que não ia ter a mínima ideia do que tá acontecendo. E ia falar, o que você tá falando, meu filho? Não sei que nem nada que você tá falando. Ah, cara, eu não sei se vai ter port pra português ou alguma coisa assim, mas a versão em inglês que eles apresentaram parece estar bem adaptiva, assim. Tipo, ela vai interagindo conforme o cara vai respondendo, assim. Eu achei bem bizarro, bem legal, velho. Bem diferente. Isso é legal. E será que o Google vai ser a nova Skynet com isso? É, então, né? Porque ele já tá controlando seus agendamentos. É, então, ele já controla, tipo, suas pesquisas, os lugares que você vai, os seus compromissos, se você usa o Google Agenda. Dependendo, eu nem sei muito bem o que ele olha do Gmail, né? Ele deve saber alguma coisa do seu Gmail também. Então, cara, os caras sabem muita coisa sobre você e cada vez mais eles investem em uma coisa diferente, né? Então, nunca se sabe, né? Mas eu acho que a Boston Dynamics tá mais próxima do que o Google de matar a gente, sabe? É, eu acho que qualquer um deles... Eu acho que se juntar as quatro pessoas responsáveis pela parte da tecnologia... Se o Google comprar a Boston Dynamics e o Elon Musk virar o CEO do Google... Aí fodeu. aí a gente só aceita. É, então, entendeu? Aí é o momento em que a gente só aceita mesmo. E recentemente também ocorreu uma coisa bem interessante, que foram diversas discussões, inclusive discussões muito interessantes e engraçadas sobre a privacidade de dados por causa do leak que teve do Facebook. Sobre dados, as entrevistas do Zuckerberg, exatamente. Tipo, não sei se você viu, mas a que ele deu acho que é na CNN que ele deu uma entrevista, não foi? Não sei, eu sei que teve uma que ele tava explicando a internet pro senador. Ah, sim, sabe? Então, ó, mas primeiro ele deu uma entrevista em uma TV e tudo mais, antes dele se explicar pros senadores e tudo mais. Nessa entrevista que ele deu pra TV, ele tava normal, pá, de boa, sorrindo, ok. Quando ele foi lá no Senado ter que se explicar o que tinha acontecido, cara, ele parece um robô, velho. Real, todo mundo falou isso. Caralho, tava muito estranho, mano. É a inteligência artificial do Facebook, é um Zuckerberg. Eles não mandaram um Zuckerberg, eles mandaram um robô vestido de Zuckerberg. Olha só, tá vendo? Facebook, vocês achavam que o Facebook tava fora dessa guerra aí? Tá nada. Não, o Facebook tá dentro. Eles são mais avançados, eles já fundiram a Boston com a inteligência do assistente do Google. Já. Eles já pegaram todo aquele monte de informação que eles tinham do leak pra fazer um robô. É. Ele sabe tudo e tudo. Tá vendo? É, cara, mas na questão de privacidade de dados, eu acho que cada vez mais, quanto mais conforto a gente pede, quanto mais conforto a gente recebe, menos privacidade a gente tem, né? Porque assim, você tem que abrir mão da sua privacidade pra usar aquele conforto, sabe? Que nem o Google Assistant vai marcar os seus appointments, mas em contraponto ele vai saber quais são os seus appointments, onde você vai estar, o que você tá planejando fazer naquele dia. O que, por exemplo, pro Google é uma informação muito valiosa, porque ele te manda um ad bem na hora que você vai fazer um bagulho que você tá precisando e coisas... É, olha só, você tá indo no shopping, que louco, apareceu um ad sobre o filme dos Vingadores novo. É, então, Dia das Mães, leva tá só passando... pra um dia no spa, sei lá, tipo, alguma... É, nossa, que coisa louca. E tudo bem que esse exemplo foi meio simples, mas, tipo, sabe, cada vez mais eles vão ter mais informação... Pra ser mais assertivo e poder te vender coisas que você não precisa na hora certa. Exatamente. Bom, falando do leak mesmo, tem um estudo que aproximadamente 3 milhões de pessoas foram inseridas nesse leak, né? Foram afetadas por esse leak. Aquela treta com a Cambridge Analytica lá, né? Empresa exatamente. Aqui. E era mais ou menos uma parada de... Sabe aquelas coisas que... Nossa, minha mãe, ela adora fazer isso, que é tipo... Ah, escolha aqui sua novela favorita. Ah, veja quem é você no não sei quem. Veja quem é você no Vingadores. E se você morreu ou não, tá ligado? Essas brincadeirinhas de Facebook, volta e me aparece. E foi numa dessas que ocorreu o leak, sei lá quantas mil pessoas fizeram, acho que foi 200, 300 mil, alguma coisa assim. E esse leak ele espalhava pros amigos das pessoas... que fizeram essa brincadeira, então era tipo, sabe, uma bola de neve. Foi uma coisa maluca e os números estimados até agora são de 3 milhões de pessoas afetadas por esse leak. Então é muita informação que o Facebook tem, que a gente não tem a mínima ideia de como eles vão, vai como eles trataram, né? Exatamente. É bizarro você pensar isso. O Facebook, ele é uma das plataformas que tem mais usuários, né? Principalmente no Brasil. Acho que o Brasil é o segundo maior usuário de Facebook da Terra. A gente perde pra um país meio, sei lá, acho que é Filipinas, se não tô errado. Cara, eu fico imaginando quais são as... Porque eu não consigo imaginar a outra rede social sem ser o Facebook. Tá ligado? É que hoje em dia tem crescido bastante, tipo, o Instagram tem crescido... Mas o Instagram, ele não tem tanta conectividade quanto o Facebook tem, sabe? Por exemplo, eu uso bastante grupo de Facebook, página, essas coisas, assim, coisa que os outros lugares, tipo, Instagram e Twitter não tem, sabe? É, recentemente eu tinha achado uma rede social que é do Orkut, o cara que... criou o Orkut, ele criou outra rede social, mas era de foto, era quase um concorrente do Instagram, assim. Sim. Eu não cheguei a ver muito a fundo, mas... Tem aquele outro chamado VK, que é russo, que é uma cópia descarada do Orkut. então. Alguns brasileiros migraram pra lá, porque gostavam do Orkut, mas... Mas o que eu tenho visto é que a adesão e o tempo de uso no Facebook tem caído, cara, então... Eu acho que daqui a uns anos a gente pode falar que talvez o Facebook não seja mais tanto... Pesado. Pelo brasileiro, com certeza, ainda vai ser usado durante pelo menos uns 3, 4 anos, bastante, sabe? É pesado falar isso, porque a gente tem quase metade da população do Brasil usando o Facebook. No Brasil acho que sim, mas fora do Brasil, acho que daqui a uns anos já vai começar a aparecer alguma rede social nova que vai tomar lugar, como aconteceu com o Facebook, com o MSN, sabe, essas coisas. Uhum, porque eu acho que esse ciclo, ele é imparável. É, o cara tem que, sei lá, eu acho que o Facebook manteve... Tipo, por bastante tempo, a hegemonia, né? Trazendo os updates certos e os negócios certos. Mas, acho que é o timeline normal. Ele tá pisando na bola, agora. É a timeline normal, né? A timeline da vida. Bom, com isso a gente vai fechando o podcast. já deu um tempinho legal, uns 40 minutos mais ou menos, eu acho. E esse daqui foi o nosso piloto. Por favor, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês têm... Por favor, feedback sobre o formato. Formato e tudo mais, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma coisa para comentar sobre as coisas que a gente falou. Vamos trocar ideia e tudo mais. As redes sociais de quem participou, minha e do Carlos, vão estar aqui embaixo na descrição. Isso eu vou colocar, porque é importante. E muito obrigado. Pode dar o seu tchau, Carlos. Valeu, falou. Falou, galera. Até mais.